Mateus 28, em vez de entrar direto no 18, a palavra fala no versículo 17, que quando ouviram, o adoravam, adoraram, mas alguns duvidaram. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Inde, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fazendo uma contextualização aqui com vocês, se nós estamos no projeto Adoradores, nós precisamos fazer discípulos. Porque a palavra fala aqui que alguns duvidaram, mas os que adoraram, os que se curvaram em adoração diante do Senhor, sem dúvida foram obedientes ao propósito eterno de Deus, de sermos e fazermos discípulos. Então, só para pegar esse gancho aqui, de Mateus 28, 17, onde se temos compreensão de que todas as coisas são para a glória de Deus Pai, e a nossa vida é uma vida de adorador, onde tudo converge para Ele, então nosso coração está comprometido em sermos e fazermos discípulos. Amém? O que precisa cair em nós, muito claro, e pode ser que eu estou chovendo no molhado, mas às vezes, ao falarmos de células, ao falarmos nesse pastoreamento das casas, nós podemos, de alguma maneira, nos confundir e tirar a essência do discipulado. Como se pudéssemos ou devêssemos multiplicar células e não multiplicar discípulos. O que, eu quero, vou explicar. E não estou falando contra, mas estou falando de que se no nosso serviço estamos apenas envolvidos como uma célula e não entendemos que essa célula é a igreja do Senhor e o seu conteúdo é formado por discípulos comprometidos com Cristo cabeça e comprometidos uns com os outros, nós podemos errar o propósito. Porque, na verdade, Deus não mandou, Jesus não mandou aqui em Mateus 28, ide, multiplicai, entre aspas, apenas células. Vocês estão entendendo? Ele nos mandou sermos e fazermos discípulos. E nessa proposta do Senhor de adoradores, que se rendem, que se curvam, que se prostram diante de Cristo, e que reconhece que Ele é o Cristo ressuscitado, poderoso, e que Ele está conosco no seu propósito, então fica muito claro, fica mais palpável que essas células, não há nenhum problema, né? Elas precisam ser constituídas por discípulos. Amém? Amém? Vamos para o livro de Atos. Poderia entrar em muita coisa, mas vamos só pegar alguns pontos aqui. A palavra fala no capítulo 2, que nós conhecemos tão bem, uma radiografia aqui da igreja, da casa, da célula, onde esses irmãos que então se converteram, a partir do versículo 38, houve um arrependimento, cada um deles foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberam o dom do Espírito Santo, ou seja, eles passaram pela porta do reino. A palavra fala, então, com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava, encorajando, salvai-vos dessa geração perversa. E os que acolheram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil. E esses 3 mil discípulos perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios eram e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Esses que creram, que confiaram, que tiveram a fé em Cristo, estavam juntos e tinham tudo em comum, De acordo com as necessidades, vendia as suas propriedades e bem distribuía à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam, unânimes, tanto nas dependências do pátio do templo, como partiam pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso aqui é o raio-x da célula, é o raio-x da igreja na casa, onde a presença, o poder e o propósito de Deus é manifesto. Nessa riqueza, nessa abundância, você pode em casa especificar ali algumas expressões e característica de novo que nós acabamos de falar, essa amizade, esse coração em comum, essa liberdade e compromisso até na parte financeira quando precisava, a alegria de tomarem a ceia juntos, o de estarem juntos, um compromisso, né? Não é um encontro que é opcional, não, é um estilo de vida onde o encontro é prioridade, onde nós temos uma aliança de amor uns com os outros. E a palavra fala que então essa comunidade que vivia assim era uma comunidade de discípulos. Atos 6, quando fala sobre isso, versículo 1, pode abrir comigo. Atos 6, versículo 1, a palavra fala que naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Pode parecer contradição aparente aqui, né, que houve murmuração, multiplicava-se o número dos discípulos e houve murmuração entre os helenistas e os judaizantes ali, né? Mas é quando há multiplicação de vidas, muitas vezes temos que trabalhar com o coração e a alma. Então, não te assusta. É normal haver essas aplicações, mas é o Senhor que está fazendo essa obra. Amém, amados? Então, a igreja na casa, a célula, ela é formada, ela é constituída por discípulos. Comprometidos com Cristo cabeça e por discípulos comprometidos uns com os outros. Amém? Vou repetir. A célula, como vocês usam essa expressão, a melhor tradução seria a igreja na casa. Eu não tenho nenhum preconceito, mas me parece que a expressão verdadeiramente bíblica da igreja que se reúne na casa, ela tem uma dimensão maior do que apenas a expressão célula. Mas não há problema. Desde que cada célula viva como igreja na casa. E que seja formada, constituída, baseada em homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que têm coração de discípulos. Então, qual é o alvo, qual é a visão clara? É que nós estamos multiplicando discípulos e não só multiplicando células. Eu já vi muitas congregações e igrejas que têm ajudado ao longo dos muitos anos se perder completamente e se desanimar até, porque não entendem essa linha, essa coluna vertebral de que a célula precisa ser formada por discípulos comprometidos com Cristo Jesus. Esses discípulos, eles são filhos. Amém? A melhor expressão para mim no discipulado do Novo Testamento, para ser quebrados os paradigmas, para ser quebrados os preconceitos, as distorções, é que nós precisamos ver as vidas que nós estamos ajudando na casa como filhos espirituais. Não são apenas membros da célula, não são apenas participantes de uma reunião, são nossos filhos. Amém? Muda tudo. Porque aí o trabalho, o desgaste, o sacrifício, o cansaço, o prejuízo que possa ter, se torna pequeno. Porque é filho. E nós amamos. E quando amamos, o sacrifício se torna pequeno. Já dei para ti o texto de Gálatas 4,19, onde Paulo, então, mesmo como homem, ele dizia: eu tenho esses dores de parto, esse sofrimento, às vezes, interior tão forte, que se comparava a dores de parto, para ver Cristo formado, meus filhos. Paulo diz, de novo, tenho essas dores de parto. 1 Coríntios 4, quando ele fala sobre Timóteo, e ele traz um retrato falado ali, na relação dele com o Timóteo, como um dos muitos discípulos que estavam ligados a Paulo, eu creio que reproduz aqui bem aquilo que nós queremos trazer. Eu sei que nós não vamos exaurir hoje, mas no sentido de começar a ter essa mentalidade entre nós. Eu sou discípulo, eu sou filho. A alegria de ser cuidado e ao mesmo tempo a alegria de cuidar das vidas que estão na nossa casa como filhos espirituais que vão crescendo e vão se multiplicando. E a palavra aqui em 1 Coríntios 4, a partir do versículo 14, quando Paulo então fala que eu não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Ainda que tivessem milhares de pedagogos, de professores, de instrutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores, imitadores de Paulo na paternidade espiritual, em gerar filhos, em adotar filhos espirituais. Por essa causa vos mandei Timóteo. O que era Timóteo para Paulo? Apenas um discípulo? Era um filho, amado e fiel no Senhor. Tudo muda. Por isso que cada vez mais, na compreensão, na revelação das Escrituras e na prática da experiência, cada vez mais, quando tu vê os discípulos que estão contigo na casa, como filhos, amados e fiéis no Senhor, a perspectiva muda. Pode falar, querida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Isso. Aleluia. Todos ouviram? Eu queria que tu repetisse com o microfone aqui para ser gravado. Amém. Amém, irmãos. Eu acho que o que o Jean falou, ele vem para nos dizer que a célula, a reunião na casa, ela tem que ser para nós o estilo de vida da igreja. É a forma como nós somos e vivemos como igreja. Ela não é uma programação de uma organização religiosa, né? Isso é um estilo de vida de Jesus para nós. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe a dimensão do que é estar reunido em casas. Dá vontade de dar um abraço. Aleluia! Geraldo está dizendo aqui que o abraço não dá para ser gravado, mas pode ser comunicado, né? Aleluia! Que precioso! Paulo continua falando aqui, filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como também por toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, esse cuidado, essa atenção, o ensino, a fidelidade na comunicação daquilo que ele recebeu, mas também não só a parte da instrução, mas a forma, o modo, o como ele está instruindo. Então, em nome de Jesus, queridos, eu quero proclamar, salientar, sublinhar, de que a igreja na casa, que é essa expressão dessa célula, a célula que extrapola o encontro ou a reunião, mas é um estilo de vida, onde a paternidade, a maternidade espiritual, ela está implícita e explícita, sendo manifestada no cuidado dessas vidas, gerando homens e mulheres, a imagem de Cristo Jesus. Mais um texto ainda, que contextualiza isso, Filipenses 2, acho que é, ele vai falar de novo sobre Timóteo. Filipenses 2, Paulo de novo vai dizer, a partir do versículo 19 de Filipenses 2, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. A ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Obrigado, Senhor. Depois ele continua no versículo 25, falando agora de Epafrodito, Epáfras. Todavia é necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu amado cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro, vosso auxiliar nas minhas necessidades. Está falando de homens que foram crescendo como filhos espirituais. Tu pode anotar ali, para depois ler com calma, eu vou citar de cor. Tu te lembra de 1 João 2, 12 a 14? João usa três expressões no nosso discipulado. Ele fala filhinhos, depois ele fala jovens, e depois ele fala pais. Para mim, de novo, isso aqui é o retrato do crescimento do discípulo. Todo filho recém-nascido é um filhinho, todo discípulozinho é um filhinho. Se comporta como tal, tem necessidade como tal, é dependente, é necessário uma atenção muito próxima, não basta ser semanal, não basta mandar vir no culto, você precisa adotar, você precisa cuidar, gestar, amamentar, alimentar, trocar, prover. É exatamente assim, dá trabalho. Mas devagarinho, aquele filhinho já começa a manifestar sinais de uma pré-adolescência e de uma juventude, e começa a se tornar forte na palavra de Deus, e começa a ter vitória sobre o inimigo, porque a palavra de Deus permanece nele, e ele já conheceu como filhinho que Deus é pai, e ele nasceu nessa família amada. Mas o propósito do discipulado não é manter ninguém num estágio de filhinho, nem de jovenzinho, ou de pré-adolescente. Todo o propósito é levar a cada discípulo, como ele fala aqui de Epafrodito, companheiro. Companheiro de lutas e de ministério, meu mensageiro e de vós. Ou seja, aqui o Epáfras já era companheiro de obra e de ministério, um pai espiritual. Eu não sei se o que, que isso cai no teu coração, mas cai no meu, e eu espero que caia no teu, um coração de senso, de alegria, de propósito. A gente estava falando isso outro dia ali, naquela janta, né? Ou seja, não é... Eu não sou líder de uma reunião para preencher tabela ou executar um esquema, um sistema, um método. Não, não, não. Eu estou gerando homens e mulheres que hoje são filhinhos, amanhã serão jovens e depois de amanhã serão pais espirituais e vão se multiplicar em centenas de vidas, e eu vou ter participação nisso. Por misericórdia, toda a glória do Senhor. Amém, amados? Estamos gerando homens e mulheres que vão se reproduzir em outras vidas. Esse é o propósito. que extrapola, é um estilo de vida, é uma ocupação 24 horas, mas não te preocupa, não é cansativo, é cheio de alegria, por cada sorriso, por cada lágrima, por cada crescimento, por cada obediência, pela sua multiplicação depois em outras vidas. Vale a pena investir no reino de Deus. Amém, amados? Estão entendendo? Começar a olhar para essas vidas que estão já na tua casa. Eu tentei perguntar, mas nós não conseguimos ainda totalmente, se todos os que, entre aspas, congregam aqui nos encontros gerais de domingo, se todos já estão sendo cuidados por alguém na célula. Pode ser que tenha pessoas que nos visitam ou começa a congregar no culto de domingo de manhã, mas que não estão em lugar nenhum. Não há ninguém que, de fato, adotou, puxou, convidou. Vocês estão entendendo que temos uma pesca no aquário? Que pode ser que tenha pessoas. A minha primeira pergunta, quando eu abordo alguém, eu não estou tão em casa agora em Porto Alegre, né? Porque muitas vezes viajo mais da metade do mês, mas eu ainda hoje, quando estou chegando assim, tudo bem? Bênção, boa noite, é a primeira vez? Não, não. E com quem tu está vinculado? Ah, eu não estou. Como? Não, eu não estou vinculado com ninguém ainda. Mas tu não está na casa de ninguém, não tem ninguém que está te discipulando? Não. Eu disse, mas é para já. E às vezes Deus me dá um discernimento, porque hoje eu não conheço toda a congregação de cor, mas assim, às vezes eu passo o olhar assim, fulano, vou abordar ele, não estou reconhecendo. Faz pouco tempo que tu é batizado, né? Começa a perguntar o nome, e às vezes é tira e queda. É a primeira ou a segunda, terceira vez, está visitando, está começando a congregar, mas não tem nenhum vínculo, nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso. Porque a reunião, o encontro, por mais glorioso que seja, e precisa ser cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio de graça, ela não sustenta, se não houver isso aqui, ó, tete a tete. Esse compromisso, esse abraço que se estende além do encontro, para a semana, para um cafezinho, para um almoço, para um caminhar na avenida juntos, para um visitar na casa, na família, para esse adotar. Vem, filho, eu vou cuidar de ti, eu vou te discipular, eu quero ser pai e mãe espiritual. Amém? Vocês estão entendendo esse upgrade, esse levantar de patamar para que a palavra profética se cumpra? Até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, né? À medida da estatura, da altura de Cristo. Isso só é possível se houver isso aqui, um discipulado um a um. Um cuidado de vida. Agora, onde começa isso? Começa em que eu próprio, mesmo que sou líder caseiro, eu tenho alguém que está próximo assim de mim? Eu tenho a alegria de eu também, por mais que eu já sou maduro, né, por mais que pode ser que eu tenha décadas de fé, né, sou parte jurássica da congregação, né, brincadeira aqui contigo, né, ou seja, eu sou veterano, mas eu também preciso estar debaixo de autoridade, eu também preciso estar sendo cuidado por alguém que me discipule, que serve a minha vida, que seja uma referência sobre a minha pessoa, para que assim como está sendo feito comigo, eu possa cuidar de outros. Mas você vai dizer, não, mas John, eu estou num contexto de liderança, eu já estou liderando uma célula e já está funcionando, eu sou submisso à liderança pastoral. E eu disse, glória a Deus, eu não estou duvidando disso. Eu estou te convidando para algo melhor e maior. De tu desfrutar. De um relacionamento, de amor. Tudo isso que nós acabamos de falar aqui. Amor, respeito, honra, amizade, carinho, cuidado. Se tu me perguntares quem é meu pai, eu vou dizer, meu pai se chama Nils Gottfriedson. Gottfriedson, bem simples de falar. Pode escrever aí. O apelido dele é Godot, porque o pessoal não sabia dizer, né, Gottfriedson, eu chamava ele de Godot. Seu Godot. Godozinho. Estive com ele a semana, ele está numa casa geriátrica, né, corpo limitado, mas o espírito transbordando. Começamos a cantar alguns hinos em sueco, velhos, antigos, né? E ele ficou cheio do Espírito, cheio de alegria. Eu sei quem é meu pai. Eu sei quem eu posso recorrer e quem eu busco. Seja naturalmente, espiritualmente falando, da própria, né, geração natural que foi meu pai Godot, a minha mãe Vitória já está no céu. Mas também a paternidade espiritual, junto com meus pais, né, seja Moisés, seja Erasmo, que foi o primeiro que cuidou da minha vida, na continuidade, Rogério Alzira. Outro dia, subi correndo para conversar com o Rogério e disse, Rogério, eu preciso confessar algo, eu preciso pedir perdão. Quarta-feira agora, viajei quinta. Eu disse, eu preciso estar contigo um pouquinho, pode ser. Ele disse, pode. Mas John, tu tem 52 anos de fé. Me converti com 6 anos. 50 anos de batismo, quase. Ano que vem, estou com só 58, né? Então, 59, com 9 anos fui batizado. Então, vamos dizer, ano que vem faz 50 anos de fé. E eu preciso ser discipulado. Eu preciso de cuidado. Eu preciso que alguém diga, John, menos. Mas, eu preciso também coragem, eu preciso também encorajamento, eu preciso de consolo, eu preciso de ânimo. Eu não sou nenhum super, só sou apenas um homem, cheio de espírito, mas eu preciso de amparo. A Alzira, a esposa do Rogério, às vezes ela bate na porta lá, quantas vezes ela mora no terceiro piso, e ela diz, só vim dar um abraço. Eu não tenho mais minha mãe física. Mas eu tenho mãe espiritual, onde eu posso reclinar a cabeça. Não importa o ministério, o apostolado, o serviço, né, a unção, a graça que Deus, mas eu também preciso de colo. Estou chorando aqui. Porque o que eu estou te falando não é esquema. Não é sistema, não é método. É vida. A Marta precisa de ajuda comigo às vezes, porque às vezes eu não sou sensível. Às vezes sou muito forte. Às vezes não discerno, às vezes me envolvo com tanta atividade. E a minha esposa precisa de alguém que me ajude. E ela precisa ter um canal de outra mulher com quem ela possa abrir. E nós como casal possamos abrir as lutas, tentações, dificuldades. Às vezes, graças a Deus que é muito raro, mas às vezes dá uns quiprocó lá em casa. Não sei se você usa essa expressão assim, tá? Acho que é latim até, né, meio culto, assim, que procó, né, parece, mas o negócio é feio. Às vezes parece a Terceira Guerra Mundial e a gente fala e um tom de voz dela às vezes me irrita, eu não consigo entender isso, Martinha é tão doce. Mas ela também tem uma faquinha, às vezes ela diz, John, diz, ai Jesus, pegou no rim aqui, né. Não fala, né. E aí eu fico irritado. Aí eu perco a paciência. Eu preciso confessar isso. Eu preciso que alguém me ajude, ministre, põe a mão sobre a minha vida. Eu estou dizendo de mim, para que quebre-se o paradigma de que possamos viver independentes uns dos outros e possamos caminhar à imagem de Cristo sem ajuda pessoal, específica de pessoas nos quais temos uma aliança de amor e que tem liberdade de me chamar a atenção, mas eu sei que esse chamar a atenção vai ser para o meu bem, porque essa pessoa me ama. Eu confio, ela confia, a transparência, a lealdade, a honra, a valor, a experiência de Cristo, há uma aliança de amor. Não estamos apenas uns com os outros para um negócio, estamos juntos para o propósito de Deus. Então, começa onde? Eu me disponibilizo e tenho um coração de discípulo, de buscar ajuda, de recorrer, de me submeter voluntariamente, isso que nós falamos aqui, né? Sermos mansos e humildes de coração, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Se eu pudesse contextualizar aqui, por favor, entenda bem, mas o discipulado às vezes é um jugo no sentido que quebra a nossa independência, orgulho, altivez, arrogância, independência. Mas quão bem isso faz na minha vida, porque isso produz o doce quebrantamento de Cristo, onde eu sou transformado à imagem de Cristo Jesus, e a minha esposa diz glória a Deus. Ela não é a quarta pessoa da Trindade que tem que me transformar, ela tem outros homens que cuidam da minha vida, e que me dão um para-te quieto, e me dão uma enquadrada muitas vezes, e também às vezes, e muitas vezes, essa semana tivemos uma manhã inteira com um casal de companheiros do ministério, onde podemos chorar, abrir o coração, desabafar. Isso é vida. Saímos dali, Marta e eu sorrindo, 3 horas e meia, das 9 até 12:30, conversando, orando, falando dos netos, falando da casa, falando das viagens, mas também falando de nós, daquilo que está por trás dessa fachada de grande homem de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou te falando? Ninguém é obrigado a isso, mas se eu sou esperto, desculpe, né, não estou chamando ninguém aqui de burro, né, mas se eu tenho essa carga no coração, eu vou me disponibilizar e buscar isso. Porque aquilo que eu vivo, eu vou reproduzir. E nós queremos que você reproduza a imagem de Cristo na vida dos discípulos que vão estar contigo. Nesse ano, sem dúvida, essa palavra profética de maturidade. Uma palavra profética dessa maturidade, dessa unidade, qualidade, vai gerar muita quantidade. E tudo isso vai convergir para a glória de Cristo Jesus. Amanhã, de manhã, continuamos no culto um pouco mais.